cadê a bunda do Manuel? O Manuel tava me irritando. Eu fui pra cima dele, porque ele tava me irritando. Ele não quis fazer meu pão. Eu joguei a minha faca nele. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Manuel, ele tava me estressando. Ele tava fazendo tudo de mal pra mim. Ele é um cara estressado. Ele não me pensa, não faz bem nas coisas. Ele fica me irritando. Ele não faz bem pra mim. Ele me ignora. Então eu vou fazer o mesmo com ele. Eu não aguento mais ele. Eu não aguento mais Manuel. Manuel, agora vai se ferrar. Ele vai me segurar na minha mão. Manuel, você vai se ferrar na minha mão agora. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Eu chutei a bunda do Manuel. Manuel, de Pedro Olli.